Ó Senhor Jesus, eu dependo de Ti, Senhor. Dependemos, Senhor, do Teu imenso amor e da Tua graça. Precisamos, Senhor, do Teu perdão, da Tua unção, da Tua vida, Senhor, em nós. Eu dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Deus, dependo de Sua graça e Oh, Ricardo Marechal.